Ouça agora aqui na Antena Web mais uma edição do Flutuar. A seguir, não perca Rádio 1900. Muito boa noite, está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que nos traz meia hora de música especificamente de flauta em todas as suas variantes à volta do mundo. Espero que gostem da edição que preparamos para si, para o programa de hoje. Fiquem connosco, nós voltamos já a seguir. Thank you. Assim concluímos a primeira parte do nosso flutuar de hoje, uma seleção de flauta especificamente para si, preparada com todo carinho. Na próxima semana, estaremos aqui para mais uma apresentação deste programa que tem sido a sua companhia no sábado à noite. Continuem connosco, tenham uma ótima semana e até ao próximo sábado.